violentos e violentados, pretos, pobres e revolucionários. É isto mesmo, mais uma página da revolução está escrita. Primeiro mandamento de quem veio para cobrar a dívida há 500 anos. E tudo sempre funcionou conforme o branco quis. Debranque nossa imagem, poder os filhos de zumbi. De cada regra uma exceção, de cada caso um caso. Você sabe qual é, preto velho, atitude candomblé. No livro de Malcolm X tem um versículo que define o descaramento do branco que se exime de toda culpa. 500 anos Brasil, comemoração dos filhos da puta. Me dê motivos para ser um preto comédia. Me tupi de cocaína ou foder uma branquela. O sistema falhou quando tinha previsto que trairíamos zumbi igual a Judas fez com Cristo. Mas você ignorou as vagabundas, fazendo cara de nojo pro neguinho pedindo esmola. É o mesmo que agora cheira cola, embaça na fita do fumo, capa o rádio do fitione, enquadra na quebra. Um tempra cinza, quatro portas, com dois comédia, um boy e sua puta seminua. 5G no porta-luva, meia garrafa de uísque envelhecido, 12 anos. A piranha da uma de religiosa e média, Santo Inês, Santa Rita de Cássia, são alguns dos cemitérios aqui da área. Aquele prédio ali, cercado de segurança com walkie-talkie, até parece mais um pavilhão do shopping. É a nova área da faculdade, de onde os moleques quando crescerem só vão ter acesso permitido. Talvez como pedreiro ou como auxiliar de serviço, nada mais do que isso. Negritude ativa a realidade do preto, pois quem gosta de nós, somos nós mesmos. Infelizmente muitos pretos não entenderam porra nenhuma e seguem questionando a ideologia. Pra eles tudo é mesma merda, tudo é igual. Se formarem ajudante de pedreiro sem primeiro grau, se redimir a falta de progresso. Vagabundas, cocaína, cachimbo, campari, sexo. Não sou Malcolm X e nem Mandela. GL preto, porta-voz da periferia de Vila Velha, Espírito Santo, lá do sudeste do Brasil, divisa de Minas Gerais e Campos no Rio. Aqui conheço bem, sei do que falo. As poucas chances por aqui limito o acesso dos pretos aos meios de informação. Escolhe faculdade, onde está os meus irmãos? Provavelmente numa DPJ, dando alguma explicação. Algemado, tomando porrada só pelo fato de ser preto, já o torna suspeito. Até que prove o contrário. Democracia um caralho, sem grana, sem teto, sem trabalho. Otário, contagem progressiva, consciência, negritude ativa. Não se alienar no tipo playboy, roupa de grife, roda da branquelada, cocaína, uísque, vagabunda de elite. Procure obter respeito em tudo que faça. Estudar, se formar, dar um rolé por cima, se afastar da consciência vazia. GL preto na moral, veneno letal, periferia não tem nada igual. A maioria aqui são os pretos e sofrem o descaso que aqui prolifera. Santa Rita, terra vermelha, estrada velha, 1º de maio, invasão de Aribiri, a todas as favelas, as quebradas daqui. Violentos e violentados, pretos, pobres e revolucionários. Violentos e violentados, pretos, pobres e revolucionários. As perspectivas da área se desfazem em pó, pedras vadias e tretas da polícia. RP lotada de filho da puta, campanha pela paz sempre acontece depois do velório do playboy. Mas na periferia tem velório todo dia e uma grande maioria são mortos pela polícia. Metem o pé na sua porta, fodem sua esposa, te chamam de viado e depois matam todos sem dó. Como eu queria paz, paz pra periferia, sem correria, sem AIDS, sem álcool, sem crack, sem polícia. Como eu queria paz, mas isto não existe aqui. É só vagabundo querendo te foder. Mas o que falta num monte de irmão é atitude e disposição de correr atrás e definir suas conquistas. Não se fantasiar de branco para conseguir respeito com os playboy racista. Aqui não tem neguinho, macaco, conforme os brancos gostam de denominar os pretos, se intitulando um padrão perfeito. Um espantalho de cabelo escorrido, nariz afilado, cercado por um monte de puta que paga pau quando bate de frente com a gente. Aqui ninguém dá brecha pra você, cuzão otário. Pouco importa a sua ideia sobre o preto revolucionário, que não se aliena, contesta o sistema. Inteligência resolve o nosso problema. Violentos e violentados, pretos, pobres e revolucionários. Violentos e violentados, pretos, pobres e revolucionários.